Daniel Bilhões, presidente da Associação de Estudantes da ESTEGO. Está aí à porta mais uma semana académica. A que dias é que vai acontecer e aonde? A nossa semana académica vai acontecer do dia 29 de abril ao dia 5 de maio, no Parque Subterrâneo de Oliveira do Hospital. E em relação ao cartaz e aos artistas, o que é que nos podes dizer? Bem, nós temos aqui um grande artista que foi escolhido com o objetivo de cativar todas as pessoas do concelho, de todas as faixas etárias, que é o Quim Barreiros. Acho que é dos artistas que a população gosta e mesmo a juventude assim gosta de ouvi-lo. Depois temos na quinta-feira o DJ 50, é uma novidade, para quem não conhece assim, acho que as pessoas vão gostar. Na sexta temos as Dam Sister, também são duas raparigas que as pessoas vão gostar do que elas passam. E temos também outra novidade, que é a DJ Olga Reza Nova, que penso que toda a gente já ouviu falar dela e que é muito conhecida internacionalmente, e esperamos que tragam muitas pessoas cá. E também as semanas académicas também trazem consigo aqueles momentos especiais, como o enterro de calor, a serenata. Exato. Quais são estes grandes momentos? Nós estamos na segunda-feira, dia 29, estamos o enterro do calor, seguido do... estamos a missa, depois seguidamente estamos o desfile, o cortejo deles, pronto. A seguir estão a festa deles, a despedida, vá, digamos assim. Depois na terça-feira temos a serenata monumental. Na quinta temos a imposição das insígnias e os finalistas também vão cartelar. E depois, por último, no domingo, temos a missa da Bênção das Pastas e o cortejo académico à tarde. E desses momentos, quais é que achas que são aqueles os mais esperados pelos estudantes? Eu penso que são a serenata monumental, que é a mudança dos colores que ficam, passam para atores, e assim, acho que eles, há um momento de orgulho para eles, de saber que passaram por tanto, entre aspas, e que finalmente vão trajar pela primeira vez. E também no domingo e na quinta-feira, cá para os finalistas, onde vão cortelar. É uma semana que é o início para uns e o fim para outros. Exatamente. E quanto ao cortejo, já que estamos a falar nele, sabes com quantos carros alegóricos é que vai contar este ano? Este ano vamos ter 5 carros alegóricos e mais 2 carros de terceiros cursos, não tão elaborados, porque também não são muito existentes, mas que também fazem questão de participar, e achamos que todos os cursos têm o direito de o fazer, e assim torna-se um cortejo mais elaborado e mais bonito. E qual é que é o grande objetivo desta semana académica? O grande objetivo desta semana académica, digamos que é trazer, criar uma envolvência entre o Conselho de Oliveira do Hospital com a comunidade oliveirense, tentar chamar mais pessoal, tentar... Não ser só uma festa académica. Exatamente. Para o núcleo. Exatamente, até porque nós também já conseguimos envolvência com a Apto Oliva, conseguimos dar um acordo com eles e assim, para os envolver também na nossa semana académica, e esperamos que toda a gente se sinta envolvida e que também nos ajude, e assim, e que goste. E por isso mesmo é que este ano penso que há a novidade do bilhete geral para qualquer pessoa do concelho. Exato. Qualquer pessoa do concelho que quiser o seu passo geral, é só contactar-nos, nós reservamos a pulseira e no domingo à noite vamos estar cá, na Associação dos Estudantes, na segunda e na terça, para entregar às respectivas pessoas o bilhete geral. E qual é que foi a maior preocupação na elaboração desse cartaz? Foi cumprir prazos. Que nós, pronto, tivemos 2 semanas para a preparação do mesmo, mas conseguimos e estamos prontos para começar a nossa semana académica. Em relação ao orçamento, uma vez que agora vocês acabaram de assumir o cargo, qual é que é o orçamento deste cartaz? O orçamento desse cartaz foi iniciado com 0. E já temos algum dinheiro, pessoas são ajudar-nos e dar-nos donativos e tudo mais, e estamos na esperança de conseguir recuperar a situação aqui da Associação dos Estudantes. Ou seja, o vosso objetivo foi conseguir um bom cartaz, mas também não exagerado para os vossos custos. Em relação a isto, a este gol ser uma escola de interior, que é uma questão que muita gente questiona, e como é que este gol continua a existir e como é que não vai abaixo, é uma escola do interior, há mais ligação entre a comunidade, é isso que sentes? Eu nunca tive razão de queixa, falo por mim, daqui da comunidade oliveirense, mas há alguns estudantes sentem que devia haver um bocadinho mais de apoio ou aceitação por parte da comunidade. Só que nós também estamos a fazer por isso. Os estudantes também, se não o fizerem, a comunidade oliveirense também não vai fazer. Por isso, tanto partir de nós, e é o que nós também queremos fazer este ano, é continuar com isto e investir na aproximação com a comunidade oliveirense. E quanto aos novos alunos, a primeira semana académica deles, qual é a opinião deles? O que é que eles têm sentido? Eu acho que eles gostaram, e principalmente do dia do Quim Barreiros, acho que toda a gente fica com grandes esperanças, e gostei de ver que conseguimos fazer cá pelo menos um artista que vai chegar a todas as faixas etárias. E agora o oposto, para quem vai embora, qual é que é o sentimento de deixar este gol? Que inicialmente a gente chega aqui assustada, que eu sei que é isso, mas depois no final custa. Exato. O pessoal que vai-se embora também gosta de ter uma queima de despedida, e assim, mas acho que a queima não será o principal ponto para eles. São mesmo os momentos que já viveram aqui, sim, que eles guardam e que, pronto, penso que vão levá-los consigo para a vida.